235, boa noite, Oceane, identificação chegada Golf, executar o nível 080. 3, autorização para João Pessoa, informação campo. 5393, aguarde um minuto, cópia. A sua escuta para cópia, 5393. Pelo 0 no 3. O 970 aciona a identificação, chegada na área e desce inicialmente para o 080. Qual o perfil? Rio 5972, o radar de sequenciamento, curva à direita para o 235, o limite é magnética 110 decibras. Direita 235. 36, livre à direita na 209. Direito 209, da 305. Solo Salvador, boa noite, da 305, levando o circuito. 110 de fibra. Alfa, fechamento da Juliette. 01 autorizado até 2.000 pés, aguardando o último vetor. Opa, prossiga o táxi pela táxi Alfa e Juliette. O gate é o 612. Alfa e Juliette para o 612, até 3305. Seja autorizado externo, reporta visual com a 01246. Autorizado externo, reporta visual 1246. O trip 5393, cópia. Escuta, cópia. Ok, está autorizado João Pessoa. O nível é o 190, via Golf 677. Decolagem da pista no zero. Primeira curva à esquerda, subida Puca, a transição é Caju, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5533. Utilizador 90, Golf 677, 10, curva à esquerda, Puca, Caju, 119, decimal 35, 5533. Correto, o trip 5393, chama para o push e acionamento. Passará quanto Romeu Tralho Serra Eco, chame Recife, 1-2685. 265, obrigado. 2685. Bom, 2085, obrigado. Rio 9890, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizando ILS, da 10.983, 10. 1-2-4-6, estabilizou o visual. 2-4-6, chame torre, 1-8-9-5. 2-8-9-5. Rio 5972, desça para 3-10, ajuste 1-0-3. 3-10, 1-0-3, do Rio 5972. Azul 4235, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-3. 7-3. baixar travado 246. Via 5972, complete redução 2109, curve à esquerda para 2110, limite magnética 100 de Sintra. 5972, reduz 2110, sua 2100, limite 100 de Sintra, 5972. Para 2110. Para 2110, 5972. Autorizado e chame táxi. Oi, Tentuito, boa noite, Oceane, identificação chegada bom, se desça para o nível 060. Olhito 01, no chame Tour, Rio 9895. Nível 24, boa noite, Oceane, identificação chegada mar, e desça para o nível 070. 01 prossegue, aponte marcador externo, baixado travado, número 2 para pouso. Azul 4235, curve à esquerda para 215, limite permanece. Rio 9890, complete redução 1909. Para reduzir o voo 2300. Rio 5972, curva à esquerda para 180, limite permanece. Esquerda 180, 5972. 019, marcador externo, rebaixado para trás. Olimpo 01, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aproximação, aguardando a pista livre, 01. Bruno 246, no solo, aos 43, livre à direita, 121, decimal 9. Direito 219 do 246. Rio 5972 para o localizador esquerda 140, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 140, 2000 pés, reporte estabilizado, 5972. Rio táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 05. Alfa, Juliette, 05. Bono 096. Bruno 096, tá na escuta? Rio 5976, redução 709. Rio 5972, redução 709. 1-7-0-9-0-9-0-9-0. 1-0-9-0-9-0. Rio 9890, chame Torre, Rio 9895. 118-95, 9890. Solo 35393 para pushback planamento. Autorizado, 35393, chama para o táxi. Passará o quadro pronto para o táxi, 393. 10, 9890. Rio 9890, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Reporte externo, baixo travado, 9890. No 888, reduza a 2309. Na 6224, redução 2309. Sala 45, livre à direita, prossegue via alfa, mantenha a posição na delta, aguardando para o cruzamento. Salvador, o Opener 6313, estacionado pronto taxi, nosso PV 34, atendendo no Galeão, 3 horas e 50 minutos. Copiado, Oceana 6313, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 à torre, boa viagem. 1895, muito obrigado amigo, ponto de comando. Novamente. Azul 4285-2000, esquerda 160. Baixo externo, embaixo travado, visual com a 10, Rio 9810. Continue a aproximação, aguardando pista livre, Rio 9810. Só confio para o Zuka 25, está autorizado em LF? Está pronto, autorizado, interceptar o LF, reposto estabilizado, reduzindo 709, 4235. Reduzindo já 709, reposto Zuka 25. Subida é a Momo, com transição Flock. O controle 119-35 e o transponder 5535. 13. Visão de 100 graus com 99. Baixo elevado, 3L3110-9890. 5972, torre 1895. 395-972. Salvador, boa noite, Oceaner 63, 13, ponto de espera da 10. Oceaner 63, 13, eu mantenho o ponto de espera da 10. Relativo. Muito boa noite, o Rio 5972, estabilizado em aliança da 10. Rio 5972, muito boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. 7, aguardamos pista livre, 5972. Redução 2009. Guardião 07, prossiga. 50, reduz 2109. Agora 050, reduzindo 2109, 62 é estado. Estamos quando pronto para decolagem, Guardião 07, vai decolar com proa do litoral sul, vai decolar com proa do litoral sul para saber através da torre em construção, ok? Me chama quando pronto para decolagem, Guardião 07. Alterna, Recife, com 237 a bordo para o táxi. Gente, o 35393, livre táxi via parte 3, principal e Índia, no ponto de espera da 10, 1895 à torre, 35393. Parte 3, principal e Índia, 1970, complete redução 1809. Redução 180, gol no 1970. 0 graus, com 10 nós tem livre pouso na 10. Pouso na 10, final 72. Guardião 07 está presente para sair com o prova do litoral sul, evitando sobrevoo no pátio 1, ok? Prossegue direto litoral sul, reporte quando através da torre em construção. O vento é de 100 graus com 10 nós. Salvador, uma boa noite, Zul 4235 a 3 milhas do Aster. Reporte marcador externo, baixado travado, 4235, número 2 para pouso. Botarão. com 888 da separadora de hotéis, ajuste permanece 10 no 3. Fala do solo, vai na 07. Sente, Brasil 07, autorizado o cruzamento do eixo da 1735, aponte quando no farol de Tapuã. Vou parar, 07. O Rio 9810 está autorizado a ingressar na Juliette e após prossiga para o pátio 3, a posição é 08. Na aproximação, aguardando pista livre, azul 4235. 4235. 1809, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Quanto é Brasília? Autorizado Brasília, o nível é 100, via Whisky 42 até Lapa e após, conforme o plano, a decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida é a Momo, transição VATAP, o controle 19 decimal 35 e o transponder é o 5536. 19. Direita livre, 219, certo? Oi, Guardião 07, vertical de Paulo de Tapuã. Controle em 199, decimal 35, Guardião. 5972, livrando o Tricão. Ok, o Rio 5972, prossiga o táxi de alfa e mantém a posição antes da Juliette. Táxi de alfa, mantém a posição antes da. O Romba 58 só foi entrecortado. Corteje novamente a autorização. Igual ao quadrado. 4235, livre pouso na 10, levanta de 9, 0 graus com 10, 9. Estou autorizado para executar o localizador. É 19809, desce para 2000 na frente, até o localizador, 6224. Decimal 95. Olimpo 01, na escuta. Olimpo 01, chame a torre novamente, 1895, é o cruzamento. O Rio 5972 prossiga para posição 10 do pátio 3, via Juliette. Posição 10, pátio 3, via Juliette, 5972. Pode pescar livre Olimpo 01. Gol no 1970, passou em Dia Serra, baixou e travou, visual com o campo. Continua a aproximação, aguardando pista livre, gol. 7-0. Azul 4235, no solo 54, livre direito no 21, decimal 9. Redução para aproximação. Tá, reduz para aproximação, né, Dona? Portugal 019, adicione 4006, que é leite 1013. 35, livre o táxi, via Alfa e Juliette. O gate é o 08. 07, frequência livre. Sinal 6224, Chame Torre, 1895. Sinal 6225, obrigado, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Portugal 019, descend 2000 feet, cleared final left approach, call established. Clear down altitude 2000 feet, Portugal 019, clear final left approach, call established. 1970, do separa 3 no 10, ajuste no 0 no 3. Salvador, muito boa noite, Oxenea 6224, localizador. Voo 1888, cheque trem, venta de 110 graus com 99, altimetro 1013, livre pouso na 10. Marcha travada, 1888, voo. Oxa 6224, número 2 para pouso, continue a aproximação, reporte, marcador externo, baixado e travado. Será externo, baixado e travado, 6224. Azul 4298, chame para o táxi. Fala Salvador, gol 1170. 1170, táxi via Alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1170. Azul 4235, antes da Juliette, pode prosseguir. Juliette, está autorizado a ingressar no pátio. O gate é o 08, azul 4235. Gate 08, azul 4235. Mais externo, baixado e travado, achando é 6224. Continue a aproximação, aguardando pista livre, 6224. Aguardando pista livre, 6224. Meia 3, 1, 3, na escuta. Ativo, prossiga. Após o tráfego da companhia na curta final, pousar, sua linha mantém pista 10. Ativo, após o tráfego da companhia, linha mantém na 1-0, 6-3, 1-3. Voo no 888, no solo 58, livre à direita, no 219. Falou, Salvador, boa noite, 3305, Patango, por gentileza coordenar o Recife. Afirmativo, boa noite, canto 3305, aguarde um instantinho para a cópia, Recife, a subida é a Pulca, transição Caju. Pulca Caju, muito obrigado. Chané 6224, reporte na DA, se não recebeu autorização. Repassar a DA 6224. Chané 6224, venta de 1110 graus com 89, livre decolagem, livre pouso na 10. Levei pouso 1-0, Chané, 6224. Bom pouso, cadê? Opa. 5393, mantém a ponte Paraguai. Oxa 6224, no solo 01, livre à direita, no 219. 1219, na direita, fica na última, 6224. É, confirme. É da Euler da Bridge. Próxima Juliette, o 9970. Ok, o 9970. Fique atento ao Embraer da Azul, vai iniciar o táxi agora do pátio principal. Após, prossiga para o gate 3. Atento ao Embraer, seguindo para o 3, 1970. Embarque Azul, 4. Boa noite. Com 970, desça para 2.10, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.10, autorizado a sinal ILS, reportaria estabilizado, voo 9970. Port Gal 019, continue approach, call me to your marker and the gear down and locate. Call me up and gear down and locate, 019. Sal, portão 04, boa noite. Sal 224, continue táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette 01, tá? A3305, pronto, cópia. Pronto para a cópia, A3305. Autorizado, Recife, 330, o nível. Via AP... Ou melhor, desconsidere a aerovia, você vai prosseguir com a decolagem da 10. Após, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Após Caju, prossegue direto para Recife, em rota direta. O controle, 19.35, e o transponder é o 5541, 3305. 3 0 0 pista no zero com curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, após voa direto Recife, transponder 5541, controle saída 119.35, 305. Correto, 3305, chama para o push acionamento. Chama nessa 3305. Prossiga. Gente, eu posso através do táxi do Tesco. Zero sete, confirma o seu POB. 07. Qual POB? Grato. Direito 5393, após o pouso do Portugal, ali mantém pistão no zero, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Localizado, localizador e glide com a pista vista com 9970. 970, torre 9895. 1895. Torre Salvador, esse é o Gono 970 estabilizado, localizador e glide pista vista. Continue a aproximação, aguardando pista livre, informa a terra da AAA para decolagem. Ok, aguardo para autorização de pouso. Portal 019 on ground at 06, turn right and contact ground 121, decimal 9. Round and to the right, 129. Controle Guarana 7, passando Pituaçu. 07, filme Torre 1895. 07. VIP 5393, volta de 190 graus com 10 nós, tem livre decolagem da 10. Iniciando a colete 3. Liner, continue taxi via Alpha and report before taxi Julia. Taxi via Alpha, report before taxi Julia. Taxi via Alpha, report before 4298, mantém o ponto de espera aguarde. Câmara 9 na taxi Hotel, que é a primeira para decolagem da 10, ok? Mantém, escuta e aguarda para decolagem. Guardião 07, próximo a Piatã, QSL, Pátio do Graé, atenção. Gente, mantenha o farol de capô, reporte o farol de capô, guardião. Ok, está observando a aeronave do LS, autorizado, segue a retaguarda, se eu estou feliz. Prossiga então a retaguarda do Airbus, do Boeing, da Gol, por gentileza, reporte quando cruzando o eixo da 1028. Retaguarda, reporte cruzando o eixo, 07. Golo 970, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 10, golo 970. Trip 5393, decolou 08, controle 119 decimal 35. 119 decimal 35. Controle, boa noite ao Trip 5393, Puca, Transamaru, Caju. 0 graus com 10 nós, reporte quando no solo controlado. Direto Graé vai chamar no solo 07. Rumba 58 na escuta. Visual contrato gradual na curta final da 10. Após o pouso do mesmo, a linha mantém em pista 10. Golo 970 no solo 09, livre à direita 121 decimal 9. 219, Golo 970. Salvador, boa noite, gol 1970, livre ao Foxtrot. Boa noite, gol 970, livre o PAC e Alfa, chame o F da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, gol 1970. Para informação, vai manter alinhado na cabeceira aproximadamente uns 3 minutos. A aeronave está decolando agora, vai contribuir para o DCI da Momo e é um Embraer 110. And 1-1 by Juliet and approaching gate number 7 observe the follow me car and it will guide you until you stand 1-1. Copy, stand 1-1, right Juliet, approaching stand 7, follow the follow me car, sound 0, right, obrigado, man. That's correct. 5-8 decolou agora, usando o controle 119.35. 935, vamos para 5-8. 5-8 decolado, saída normal. Para 5-8, contato radar, suba 100, saída MOMO. 100, saída MOMO, vamos para 5-8. 29, via Juliette, e nas proximidades aqui do gate 7, observe a viatura Follow-me, a infra-aero, o tráfego vai lhe guiar até o gate 9. Azul 4298, livre decolagem na 10, o vento é de 100 graus com 99. Salvador, Delta 3305 no meia para pushback acionamento. Delta 3305, livre, chame para o táxi. Livre, chamada para o táxi, Delta 3305. Coordenação com centro, poderia autorizar a proa de Recife? Aguarde com a elevação. 5393. Quadro 298 decolou agora aos 1-5, controlem 119.35. Controle, 1935, boa noite, 4-2 a vez. Controle Salvador Azul 4298, saída MOMO, passa 1700 pés. 298, suba 300, Agora sobre subventor para evitar tráfego na mesma saída, foi na proa 3.360 proa norte, para as comunicações ao cruzar o 060 reassume código. Azul 4298, curva à esquerda proa norte, caso de falha de comunicações ao cruzar o 060, voar na proa de Cogbo, é isso? Cogbo, sim. 4298, de ascensão 300. Gente, azul 5001, autorizado Guarulhos, o nível 340, via até Zulu 16, até Belo Horizonte, bravo até o Zulu, após direto Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, vai interceptar até Zulu 16. Controle 119, decimal 35, e acione 5546, o azul 5001. O azul 5001, autorizado Guarulhos 340, via para Zulu 16, bravo Hotel Zulu, bravo Hotel Zulu, após Trive, após a pista é 10, curva à direita, na saída da Leda Bridge, pode interceptar por Zulu 16, controle 1935, aciona 5546. Afirmativo, após a posição Trive, prossiga para Poços de Caldas, direto Poços de Caldas. O cotejamento está correto e chame para o push acionamento, o azul 5001. Ok, Trive, Poços de Caldas, chamará no azul 5001. Cruza 060-4298. 4298, dá presente, reassuma a navegação direto de Petrolina, subindo ao 300. É, confirmando, autorizado direto Petrolina. Petrolina, sim. Direto Petrolina, nível 300, 4298. É, seria possível coordenar com o centro Recife, nível final 260? Fecha, aguarde. Chanel 6224. Boa, Chanel 6224, prossiga. Estou 230 para Aracaju. Ok, agora a gente está de cópia. 6224. 58 cruzando 080. Autoriza a VATAP presente. Cruzado, VATAP. Botan 3305 Santos para o táxi, POB 161, 3:30, alternando Natal. Gente, tá 3305, prossiga o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, boa viagem. Táxi pátio Índia, ponto de espera da 10, centro. 6224, solo. Prossiga. Ok, tendo autorizado aqui o nível 190, Salvador Aracaju, o senhor aceita? Pode ser. Ok, está autorizado então Aracaju, nível 190, a decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, a subida Puca, após Puca Jamo e após Jamo direto Aracaju. O controle 19.35 e o transponder é o 5550. Sente 190 para Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 119.35, 5550. Correto, Chanel 6224, chama para o push e acionamento. Chama. 3178, acione identificação chegada a Mares para o nível 050. Azul 4298, chame Recife 12685. Trip 5393, chame Recife 12685. 12685, boa noite. Boa noite. Derivado. Salvador, boa noite, eu estou 3305, próximo posto de espera da 1-0, então pronto. 3305, boa noite, ali da cola pista 10, o vento é de 1 no 0 graus com 9-9. Ali da cola pista 10, o vento é 3305. Alfa Tango Tango, acione identificação, confirme a proa que está mantendo. Está autorizado então o VOR Alfa Tango Tango, repasse em 10 descidas. A 3305, decolou 25, controle no 20, posição 199, decimal 35. 11935, boa, até 3305. Controle Salvador, boa, até 3305, passa nível, passa 1100 para 330 na Pouca Aracaju. 305, boa noite, contato radar, voo 330, saída PUCA. Ao 330, na subida PUCA, tá 330. Ao 3178, desse operador de hotéis, ajuste no 03, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Círculo 5, controle Salvador, aciona a identificação. Trip 5515, contato radar 2 milhas sudoeste da posição Cone, mantém o nível 140, autorizado a chegar a Bons, está presente voo a Pro de Bons, chame no ideal descida, o time entrou em Salvador, 1013. Aguarda a autorização para voar pelo Trip 5515. De cópia, Recife. Sim. Gol 1934. Confirmado, vai prosseguir instrumento. Autorizado manter a prova do VR, papapapau, fazendo terminal o cancelamento. Esquerda, 3178. Autorizado desvio, reporte retornando pro de Duna. Autorizado a final do procedimento LS-X8. LS, autorizado. Para o controle. Com 868, controle Salvador, sem identificação, deixa para o nível 060 na chegada a Mare. Ajuste o altímetro no 013. Salvador, muito boa noite, Rio 5972, informação Tango 400 Galeão. S Rio 5972, é o terceiro para o copiar, aguarde um instantinho. Guardando. Gol 9250, cópia. Recife, autorizado 390 nível via Peruísque 58, a decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle 119-35. Transponder 5551. Correto, voo 9250, chama para o curso de acionamento. Voo 9134, cópia. Voo 9134, prossiga. Autorizado Maceió, 370 nível, via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió, após Orago. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 119.35, transponder 5556. Autorizando para Maceió, nível 370, aperitivo 58, Orago, DCT Maceió. Decola da 10, curva na esquerda, perfil Pulca, Aracaju. 1935 é o controle, 5556 é o código. O gol 1934, posição 5. Voo 9134, tá correto, chama para o puxo acionamento. É, patrão. Rio 5972, cópia. Escuta, prossegue. Galeão, autorizado nível 400, via Peruísque 50. Pisto no zero, decola, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Eudes, para interceptar Peruísque 50. O controle 119.35. E o transponder 5547. Chega o teu presente, voa apelo. Pode manter a velocidade 240 até a próxima, da próxima apelo. Da direita para a decolagem, subida da El, Leda Eudes para interceptar a Puisque 50. Controle 1935, 5547 transponder para o puxo de acionamento no pátio de cargas. Ok, o Rio 5972 está correto o cotejamento, o confirme já está pronto para o push? Sim, Matheus. Autorizado e chame táxi. Agora para o táxi, Rio 5972. Dano 3305, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 133.65. 126.85, secundária 133.65, Dano 3305, boa. Boa. Chanel 6224, pronto para pushback e adicionamento. Gate 01. 6224 inicia de imediato. Chamativo. Autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi. 5515, desça para 4 mil pés. Altímetro 1013. No padrão 1013 até 4 mil. 5514. 5515. Autorizado, Guarulhos, 340 nível, via Pezulu 16 até Belo Horizonte, para o Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, a subida é da El, após Leda e após Bridge. O controle 119.35 e o transponder é o 5553. Voo 1868 está autorizado a final do procedimento de aliança que o CY10, desça para 2 e o PES, altimetro 1013, reporte estabilizado.